E aí, galera? Você sabe o que é o verdadeiro baile de favela? Caso saiba, siga. Caso não, cola com nós. Tá pronta, caralho? Vamos jogar? Cai na pista dessa menina, rebelde que parece, mas não se aguenta. Trava de perna, bomba, se levanta, mostra seu potencial. Senta pro quebrada, faz movimento, joga a bunda, sabe da moral. Monta o bonde, abre a pista, mexe a bunda e hipnotiza. Leva os machos, faz de capacho, pega a receita e não nos deita. Volta pra casa, cabeça erguida, chá de pinta, ouro nas mãos. O Bruce desce, vai ver qual é o problema. Todo dia vai embora, sabe seu crime? Prepara que agora é a hora, cê vai ver. Volta pra casa, cabeça erguida, short e pinta, ouro nas mãos. O Bruce desce.